Se por acaso os alemão tentar, minha raiz não vou abandonar. Tu tá ligado no meu proceder, se tu não conhece. É isso então, né? Essa daqui eu tava escrevendo lá em casa, na madrugada dessa aí, tá ligado? Aí no outro dia, o Gui me chamou no WhatsApp lá, falou com bora daqui no estúdio. Brotei lá, te contava lá. Oi, brotei do nada também. Já tinha ligado no Gui, falei, Gui, qualquer dia eu vou aparecer, né, filho? Mano, vem. Só sei que o Chicão tava lá. Na hora que eu fui gravar a música, foi corte, que eu gravo essa daqui comigo, só falta escrever mais uma parte, tá não, ligado? Acabou que você escreveu ela toda, filho. Não, mas foi uma ideia maneira. Não, as ideias fluiu. O Gui produziu, o bagulho fluiu da melhor forma, tá ligado? Vamos cantar então, Chicão? Claro que vamos. Bato no peito e falo mesmo do morrão, sou cria. Não tem por que nós esconder essa porra da mídia. Capacitado e preparado pra qualquer conflito. Não é à toa que meu nome rima com perigo. Tem vagabundo aí na pista falando de mim. Fã incubado é assim mesmo, nunca vai ter fim. Nós só trabalha com um milhão e tá roubando a cena. Mas se você quiser caô, a ponte não é o problema. A meta é melhoria, melhor forma pra família. Dou maior valor à liberdade que faltou um dia. Um abraço no meu filho, a saudade do palco. Aquele jogo do Mengão com maraca lotado. Whisky balãozada, fada viva sucessada. Na pista tô de meia meia dando a marolada. Ticão, cabelinho que tá soltando a voz. E quem fecha com certo é só falar que é nós. É só falar que é nós. Fala que é nós, Chicão. Essa fala que é nós, Chicão. Essa fala que é nós, o Guita aí. Essa fala que é nós. Essa fala que é nós, neguinho. Essa fala que é nós, Chicão. Essa fala que é nós, o Guita aí. Essa fala que é nós. Let's go. Bato no peito e falo mesmo do morrão, sou cria. Não tem por que nós esconder essa porra da mídia. Capacitado, preparado pra qualquer conflito. Não é à toa que meu nome rima com perigo. Tem vagabundo aí na pista falando de mim. Fã incubado é assim mesmo, nunca vai ter fim. Nós só trabalha com um milhão e tá roubando a cena. Mas se você quiser caô, a ponte é o problema. A meta é melhoria, melhor forma pra família. Toma valor, minha liberdade que faltou um dia. Um abraço do meu filho, a saudade do palco. Aquele jogo do Mengão com maraca lotado. Whisky balãozada, foda viva sucessada. Na pista tô de meia, meia, dando marolada. Chico e o cabelinho, que tá soltando a voz. E quer fechar por certo, é só falar que é nóis. Essa bala que é nós, fala que é nós, porra. Essa bala que é nós, Chicão. Essa bala que é nós, o que tá aí? Aí o moleque. Essa bala que é nós. Essa bala que é nós, Reguinho. Essa bala que é nós, Chicão. Essa bala que é nós, cabelo tá aí. Essa bala que é nós. Fala, Chicão. Quanto mais fala de nós, mais papai abençoa. É isso aí. Ah, fé tá. Em Deus. Bate palma aí, rapaziada.